Hoje o tema da nossa palestra se chama Refletindo sobre a Paternidade, perdão. Afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do nosso corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais, né? Então os nossos relacionamentos, nossas famílias, nossas amizades, a maioria delas se fortalecem pelo que a gente traz do plano espiritual, ou seja, por afinidades, né? Então, a família que a gente tem dentro de casa, e ela é formada quando a gente reencarna já no plano espiritual, e a gente vem aqui para cumprir papéis de harmonização, de aceitação, de resgatar karmas, de se harmonizar, né, entre a nossa família e assim por adiante. O que a gente leva disso tudo somente é só a energia, é só aquilo que a gente consegue resgatar entre nós, né? Então aquilo que a gente chama de irmãos consanguíneos, né? Isso quando o corpo ele desencarna, a gente perde tudo isso. E só o que resta é só a ligação espiritual que a gente tem e já traz lá de cima. E normalmente a gente vai se procurar lá em cima quando desencarna por essa ligação forte à espiritual, né? Muitas de nossas ligações que a gente julga consanguínea, elas são espirituais. Quando a gente desencarna, a gente volta a se reencontrar novamente, né? Cada um com a sua afinidade. A formação do nosso grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente da instituição família. Então, aquela nossa família que a gente tem em casa, todo mundo está lá, junto, unido, para buscar o quê? Harmonia, paz, amor, fazer com que as pessoas cresçam e evoluam numa pequena comunidade, né? Então, às vezes, aquelas pessoas que são mais evoluídas puxam aqueles que são menos evoluídos, que têm mais conhecimento, assim por adiante. O fluxo de energia, ele é sempre do maior para o menor. Então, é aquele que tem mais, é que tem que puxar aqueles que têm menos, né? Então, não adianta, às vezes, saber tanta coisa, ter tanto conhecimento e a gente não conseguir trazer as pessoas para a nossa caminhada. Então, o certo é que aqueles que são mais evoluídos tragam para si, para o seu lado, né? Chamem para seguir junto, para que ambos possam te dar o mesmo caminho, possam ter as mesmas oportunidades. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins, né? Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diurno sobre o mesmo teto, muitas vezes com papéis trocados, para que todas as suas diferenças possam ser acertadas gradativamente. Ou seja, nem sempre aqueles seres que fazem parte da nossa família são exatamente aqueles seres em que a gente tem grande afinidade, né? Às vezes, pela lei do karma, pela lei da ação e reação, a gente às vezes entra numa família com seres para resgatarmos karmas. Então a gente ou se junta por extrema afinidade, ou a gente se junta então para resgatar karmas, diferenças, situações, desavenças criadas em outras reencarnações. Então por isso que a gente vê muitas vezes aquelas famílias, né, bem diversas. Umas são um palco de harmonia, umas são um palco de um pé de guerra, e assim por adiante. O que são essas diferenças? São isso, né? Então quando se juntam pessoas que estão lá para resgatar o karma, principalmente karma, as diferenças entre elas, se elas realmente não buscarem harmonia, então a família vira um pé de guerra, né? E a gente vê por aí isso, né? Então a nossa família e nossos lares são traçados no plano espiritual. E todos os seres reencarnantes provavelmente serão sempre recebidos em nossos lares. São filhos e pais, pais e filhos, não vai e vem de longa duração. Somos os filhos carnais de alguém, segundo as normas do planeta. Mas somos filhos espirituais de Deus, criados à sua imagem e semelhança espiritual, cujo objetivo maior é sempre a evolução espiritual. Então, seja eu filho, seja eu pai, esses relacionamentos, esses laços vão se invertendo e vão se trocando em cada reencarnação em que a gente vem. Então, às vezes eu venho como pai, na próxima eu posso vir como filho dele, como mãe, assim por adiante. O espírito, que é energia, ele não tem sexo, então ele adquire diversas formas de sexo. Posso vir como homem, posso vir como mulher, não existe uma regra que eu vou nascer sempre homem. Então, de acordo com aquilo que eu faço, aquilo com o que eu tenho que me harmonizar e me acertar, é que a gente reencarna, né? Isso tudo É tudo acertado no plano espiritual, com a nossa inteira participação e aprovação. Muitas vezes a gente acha que tudo que vem na vida para a gente é Deus que coloca, tipo assim, por goela abaixo, né? Não é assim que acontece. A gente tem plena convicção daquilo que vai estar passando aqui, na nossa reencarnação. Então, dentre as tarefas do ser humano, a paternidade é uma das mais importantes. E quando cumprida com amor, razão, energia e bondade, enaltece os espíritos que participam da difícil experiência. Já disse o poeta, filhos, melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-lo, né? Então, só quem tem filhos para saber realmente o que é ter filho e o que é ser pai, né? Ser pai é a gente se doar, né? Poder participar da vida até que ele se liberte, entre aspas, da gente, que ele possa andar com suas próprias pernas, né? Por quê? Porque o ser, depois que ele atinge a sua maturidade, ele vai andar com suas próprias pernas. E a gente sofre por causa disso, por quê? Porque quer estar controlando a vida inteira, né? Não é assim que a coisa acontece. A gente tem controle sobre eles até o momento que a gente precisa ter controle. Depois que eles crescem, né, se formam, se tornam adultos, então a gente perde esse controle. Então a gente tem que fazer o máximo durante a sua juventude, até a idade que a gente tem controle, porque é nesse tempo que a gente vai poder passar para eles aquilo que a gente de melhor tem a passar. E depois, lógico, acompanhar e deixar pela lei do livre-arbítrio, né, que cada um tem, que cada um só siga a sua jornada. Apenas a gente acompanhando e orientando dentro do possível, né? Porque não tem mais nada o que fazer. Até então a sua personalidade, o seu ser já está formado. Ele já sabe o que quer, ele já sabe para onde vai. O que a gente tem a fazer sobre isso, né? Apenas acompanhar. A gente não pode querer determinar o seu caminho, o seu ritmo, o seu desejo, né? Tomar conta da sua vida. A gente não pode fazer mais isso. Então, o filho será para os pais motivo de grande alegria ou tristeza, orgulho ou vergonha, dependendo da forma como for conduzido, né? E quem os conduz são os pais. Então, se o filho só herda de você os bens e a genética, porque ele é uma individualidade espiritual e pode ser mais velho e mais evoluído que você. A gente já pensou nisso alguma vez? Apesar de meu filho ser mais novo do que eu em idade, como eu falei para vocês, seres espirituais se invertem de papéis. Ele pode ser muito mais velho do que eu, ter muito mais experiência do que eu, e quem sabe está lá para me ensinar, né? E não só para aprender. Então aqui vem uma frase que diz assim, ó: ele pode ter mais a ensinar do que a aprender, porque a idade cronológica da Terra nada tem a ver com a idade do espírito, né? Então, está lá do meu lado um ser espiritual que é meu filho, porém, ele está lá para que a gente se aprenda, né? Entre as partes. E ele pode ser muito mais evoluído do que eu, quem sabe, e está lá para me ensinar em alguma coisa, para que eu possa crescer em algo. Então, seu filho é o seu irmão que Deus lhe confiou para que você o ampare, até um dia que ele volte ao verdadeiro pai. Então, a nossa missão é crescer, evoluir, até que a gente volte lá no plano espiritual e não retorne mais. Nessa hora, restarão as energias que juntos viveram, e a saudade, que poderá ser agradável se as consciências estiverem em paz. Ou seja, né, se ambos estiverem em harmonia. Então, se a gente consegue levar uma vida de harmonia, de respeito, de entendimento, tudo vai bem. Só que às vezes cabem as partes, ambas as partes cederem, né, para quem tem respeito, o livre-arbítrio entre os seres. Mais tarde, conforme as leis da vida, e considerando-se a utilidade para ambos, poderá haver um reencontro para que essas almas voltem a aproximar-se na longa e eterna caminhada. Né? Então, às vezes a gente está aqui reencarnados em carne e às vezes a gente se separa de uma forma ou outra e logo, logo mais para frente ele está se reencontrando de novo para que a gente possa se reacertar, se aproximar assim por diante. A reencarnação faz o ser humano exercitar a sua independência quando se propõe que ele é um viajante temporário entre as pessoas com quem convive. Ela, a reencarnação, jamais destrói os laços afetivos entre os seres encarnados, e sim possibilita a harmonização e o fortalecimento das almas que compreendem os desígnios de Deus, né? Então, aquelas almas encarnadas ou desencarnadas, que atendem e compreendem os desígnios de Deus, né? E aceitam porque estão aqui, estão fazendo, estão passando, essa sim vivem com mais calma, com mais harmonia, com mais tranquilidade. E aquelas que se revoltam e se rebelam, né, Cabe a elas atingir o grau evolutivo para que compreendam também as leis de Deus. Para continuar um pouquinho mais sobre esse assunto, chamar o Ivo.